A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o quarto programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ao longo do programa ouvimos a boa música sugerida pelo João Oliveira. Estamos hoje à conversa com a senhora professora Helena Batista, professora no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, de Filosofia, que já é a nossa conhecida, é a segunda vez que ela já vem aqui aos nossos microfones, hoje por um outro assunto. Bem-vinda, Helena, é um gosto ter-te por cá. A razão que traz hoje a professora Helena é que ela é coordenadora este ano de um projeto novo na escola, o Guardianos. Vamos então saber que projeto é este, que ao que parece teve a sua gênese no ano anterior, mas que está a ser desenvolvido este ano. Fala-nos então do Guardianos. O Guardianos é um projeto de grande projeção a nível mundial e internacional. Como o próprio nome indica, Guardianos quer dizer e significa guardião. Guardião de quê? Do nosso património imaterial. Do património imaterial do Conselho de Oliveira do Hospital. E tem como principal objetivo criar um museu digital desse património através do município. Através do município porquê? Porque precisamente a responsável por este projeto é a senhora vereadora Graça Silva, que teve o grande contributo da doutora Paula Frade. Tal como acabei de dizer, o Guardianos é um espaço digital destinado a salvaguardar o património, portanto, do Conselho de Oliveira do Hospital. Não podemos esquecer que este património imaterial corre sérios riscos todos os dias, porque grande parte deste património está com a população mais idosa. E se não se atua rapidamente e se não se interage com essa população, este património corre efetivamente o risco de se perder. Portanto, nós temos alguma pressa em contactar com essas populações, ir até elas para documentarmos os seus saberes que antigos e que vão ser assimilados precisamente pelas populações mais novas de cada região. Quero vos dizer e quero falar do Guardianos. De todo o interesse dizer efetivamente aquilo que ele se propõe salvaguardar. Olhem, por exemplo, as tradições orais e as expressões orais, as expressões artísticas, as práticas sociais, os rituais e atos festivos, os conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo, as técnicas artesanais tradicionais, entre outras, portanto, entre outros saberes que efetivamente possam surgir na altura da recolha. Da recolha. Como não se pode captar e colocar, como posso dizer, numa montra, não se pode colocar esses saberes numa montra, então ele vai ter que ser recolhido por uma equipa devidamente constituída, da qual eu faço parte, para poder fazer essa recolha e identificar o material já existente, proceder à sua compilação metódica e sistemática, portanto, precisamente entre a população mais idosa espalhada pelas aldeias. Depois, há a necessidade de interagir efetivamente com essas comunidades detentoras do património imaterial, solicitar a sua colaboração, registar as suas vozes, os seus saberes, precisamente para preservar a identidade do nosso povo. E é precisamente aqui, nesta recolha da voz, da imagem, que intervêm os nossos alunos do curso profissional de multimédia. Quando este projeto me foi apresentado, já no final de 2018, eu eu lembrei-me logo dos nossos cursos de profissionais de multimédia, porque nós vimos que os cursos de restauração são muito divulgados, eles têm uma grande projeção a nível do concelho, ultrapassa as portas da nossa escola, e os cursos de multimédia estavam muito encerrados dentro da nossa escola, sem grande projeção. O ano passado, pelo Natal, e dado, portanto, já este projeto, eu pedi aos professores de multimédia que colocassem os alunos a fazer fotografia, por exemplo, no jantar de Natal, e efetivamente isso funcionou, tiraram-se bastantes fotografias, fez-se bastante recolhas de imagem dos professores e também dos alunos, da comida, e portanto eles já estiveram ali, portanto tiveram ali já uma primeira projeção. Então, se os alunos podem contribuir, portanto podem trabalhar em parceria com a Câmara Municipal neste projeto, porque é que efetivamente nós não podemos utilizar o seu trabalho, projetá-lo a nível do município? E, por outro lado, também criar-lhe bastante expectativas de futuro. E foi por isso que o projeto foi muito bem acolhido pelo nosso diretor e pela direção em geral. Eu quero referir aqui que, portanto, há entidades que colaboram que vão colaborar e que vão dar robustez ao projeto, que é precisamente o centro de investigação a que eu pertenço, o CLEPUL, que é o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras, neste caso o Polo 3, que funciona em Coimbra. Por outro lado, também o IELT, que é o Instituto de Estudos de Tradição e Literatura, Patrimónios, Artes e Culturas, da Universidade de Nova de Lisboa, a que pertence a doutora Paula Frade. Somos, precisamente, nós as duas, que fazemos parte da coordenação científica. Da coordenação dos conteúdos multimédia, portanto, a coordenação está a cargo da Câmara Municipal, e com a ajuda precisamente dos nossos alunos. Há outros colaboradores, por exemplo o Dr. Rui Silva, que é arqueólogo, e também o Luís Antero, que é o paisagista sonoro. Portanto, estas pessoas são efetivamente necessárias para que o projeto se possa concretizar, mas efetivamente o mais importante de tudo isto são os objetivos traçados para os nossos alunos, que é precisamente promover a sua formação integral em geral e a sua formação na área específica da componente profissional. Por outro lado, interagir com as instituições do concelho, nomeadamente com a Câmara Municipal, e depois também com as juntas de freguesia, a que eles se deslocam, com as pessoas que vamos entrevistar naquele dia, as pessoas que estão destinadas para aquele dia para recolher a sua voz e imagem, por exemplo. Eles também, dado o seu trabalho, vão então participar na criação do museu digital, e contribuir para perpetuar a memória imaterial do concelho, a cultura e os saberes do seu povo. E depois, por fim, e isto efetivamente é muito importante, que é projetar e divulgar os trabalhos dos alunos. Eu penso que eles terão muitas possibilidades de emprego, ficarão muito motivados, porque vão ver nos seus trabalhos e na ficha técnica de cada vídeo que vai ser lançado no museu, eles vão ficar lá com o seu nome gravado, na ficha técnica. Isto é uma motivação enorme para o aluno. E mesmo em termos de trabalho, e portanto de projeção para o mundo de trabalho, o seu nome vai ser divulgado a nível mundial, porque o site pode ser visto em todas as partes do mundo. Há aqui um pormenor muito interessante em relação precisamente à forma como ele pode ser visto. é precisamente... ele pode ser visto através do telemóvel. Porque, dado que hoje, portanto, o acesso ao telemóvel é muito fácil, não é? Então, portanto, o projeto está precisamente pensado para que as pessoas lhe possam aceder através desse meio tecnológico. E depois, a recolha que é feita, o nível científico, como ele vai ser divulgado, porque há efetivamente essa obrigação, essa responsabilidade de divulgar os conteúdos completos, de forma científica, na maneira que possam ser consultados por qualquer pessoa a nível superior, a nível de qualquer empresa, qualquer elemento que as pessoas possam ir buscar aos vídeos, portanto, ele será de fácil acesso através do telemóvel. Portanto, como eu já disse, então, motivar para o mundo de trabalho parece-me que é um objetivo muito forte deste projeto. Apresentei-o ao Sr. Diretor em 2019, em janeiro. O Sr. Diretor acolheu-o muito bem. Numa primeira fase, ainda não havia bem a ideia do que ele significava e da projeção que ia ter, mas aos poucos as pessoas foram-se apercebendo, nomeadamente a direção da escola, da projeção e da valência deste projeto. E daí então ele ter avançado para conselho pedagógico, para ser aprovado e de fazer parte do nosso plano de atividades neste ano letivo e, portanto, no futuro, porque este projeto não tem uma data limite, porque o museu está-se a fazer todos os dias. Todos os dias, portanto, de hora a hora, de dia a dia, nós vamos para o terreno recolher imagens, recolher dados, recolher documentos, fazer investigação em bibliotecas. Portanto, este projeto não para, está sempre em movimento. E estamos sempre a dar trabalho e possibilidades dos alunos do curso profissional de multimédia mostrarem o seu trabalho, o que é uma motivação muito importante. Por fim, quero referir o trabalho e o empenho, a vontade, sobretudo a vontade, de dois professores da escola que estão a trabalhar comigo e com a doutora Paula Frade e com a senhora vereadora Graça Silva, que são precisamente a professora Teresa Batista e o professor Hugo Martins. Acolheram o projeto com a melhor das vontades e têm ido para o terreno fazer o seu melhor trabalho. O último que fizemos foi no Museu do Azeite e também já recolhemos imagens e entrevista ao Sr. António, que é o dono daquele espaço, e portanto em breve estará pronto o primeiro vídeo para ser lançado no projeto. No museu. Muito bem. De facto, é uma novidade este projeto. Parece-nos muito interessante, porque normalmente nós damos muito apreço ao património material e por vezes esquecemos-nos que há um património imaterial riquíssimo que, neste caso, o nosso concelho tem e os outros, e que por vezes, é como dizes, se está a perder. E esta pode ser uma excelente forma de que ele não se perca e que vá ficar para a posteridade. E também é muito interessante pôr os nossos alunos, como dizes, a trabalhar no projeto e a criarem experiência de trabalho, que no fundo pode ser uma rampa de lançamento para eles e que lhes desenvolve a criatividade e o gosto também por esta área que eles escolheram. Portanto, parece-me excelente juntar estes dois aspectos. Elina, vamos estar aqui sempre disponíveis para ir divulgando o prosseguimento do trabalho, do projeto, o que é que entretanto vão recolhendo e se calhar lá mais para daqui a algum tempo. Voltas aqui para nos falar então o que é que já foi recolhido, o que é que já está disponível para os senhores ouvintes poderem ir acompanhando. Com certeza, farei sempre e colaborarei sempre. Muito bem, foi um gosto, até à próxima. Posso colaborar convosco a qualquer altura. Muito bem, obrigada. FM Boa Nova. Ed O'Brien, guitarrista dos Radiohead, está a preparar o lançamento daquele que será o seu primeiro disco a solo. O disco foi produzido por Flood, habitual colaborador dos U2, e conta com a ajuda de nomes como Colin Greenwood, baixista dos Radiohead, Laura Marling, Adrian Hutley, Portishead, e Glenn Koch, Wilco. Ed O'Brien tem estado a trabalhar no álbum há 2 anos, mas só agora o conseguiu completar durante uma estadia no Brasil. 100.2, Oliveira do Hospital. E ficamos já com uma primeira rubrica, desta vez com a Francisca Rodrigues e com a preservação do ambiente. Mais de metade dos piores cenários climáticos identificados há uma década, pelos cientistas, estão comprovadamente a acontecer. Alertou recentemente uma equipa de investigadores num artigo publicado na revista Nature, em que defendem a declaração de uma emergência planetária. A destruição da floresta amazónica e a perda das grandes massas de gelo na Antártida e na Groenlândia estão entre os novos pontos críticos em relação aos quais estão a acontecer. Mudanças sem precedentes mais cedo do que se esperava e que, combinados, podem levar a um efeito dominó, com efeitos irreversíveis. A ameaça de mudanças rápidas e irreversíveis significa que não se pode esperar para ver. O colapso dos gelos na Groenlândia e na Antártida poderá levar à subida irreversível de 10 metros do nível dos oceanos, alertam os cientistas, chamando a atenção para os efeitos combinados desse e outros fenómenos com a destruição da floresta tropical ou o derretimento de gelos permanentemente difíceis de prever. Contudo, não afastam a hipótese de propiciarem um ponto crítico global, que pode ser uma ameaça à existência de civilização. De facto, o panorama está a ficar crítico e não é à falta de avisos. Eu espero é que a humanidade acorde a tempo e, sobretudo, os responsáveis dos países mais poluidores percebam que está em risco a nossa civilização, está em risco o planeta e está em risco a humanidade. Avisos não faltam aqui, não é, Francisca? É. Mas infelizmente não os ouvem. É verdade. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com Nós e os Animais, desta vez não com a Inês Brás, que está a estudar Matemática A, mas com o André Silva. Cadela encontrada à beira de uma estrada a cuidar de gatinhos abandonados. Uma cadela foi encontrada na beira de uma estrada de Ontário, no Canadá, na semana passada, a cuidar de uma família de gatinhos abandonados, mantendo-os quentes para eles não morrerem perante as baixas temperaturas típicas da época. A história da cadela, que recebeu o nome de Serenity, Serenidade, em português, foi contada na página de Facebook da Associação de Resgate Animal Pet and Wildlife Rescue. Tenho recebido muita atenção nas redes sociais, mas caso ainda não saibas, deixa-me dizer-te o meu nome e contar-te a minha história. O meu nome é Serenity e fui encontrada, na semana passada, na beira da estrada, mantendo 5 gatinhos quentes, lê-se na publicação. As crias de gato resgatadas estão bem de saúde e foram acolhidas por uma família. Em breve, quando tiverem idade suficiente, estarão disponíveis para adoção. Já a Serenity, que acredita-se ter 2 anos, também será adotada. De acordo com a Pet and Wildlife Rescue, desde que a história da cadela foi divulgada, muitas famílias ofereceram-se para ficar com ela. Contudo, a associação quer entregá-la a uma família que tenha gatos, visto que ela é obviamente ótima com esses animais e viveria feliz numa casa com eles. Muito bem. De facto, isto é uma história muito ternurenta, até parece que já cheira a história natalícia. Porque, como vocês sabem, muitos cães não toleram gatos. Aliás, nem os podem ver, não é? E maltratam-nos. Portanto, esta cadela fez exatamente o contrário. Adotou gatos e manteve-os quentes para eles não morrerem. É uma história bonita, é uma história já que cheira a Natal. Aliás, o reino animal dá-nos muitas lições, não é? Porque às vezes os seres humanos não tratam muito bem nem sequer das suas crias, quanto mais dos animais, e portanto este animal dá lições, quer aos outros animais, quer a nós humanos. Não te parece, André? É isso mesmo. É isso mesmo. E eu gosto particularmente de animais. Tu gostas? Gosto, sim. Muito bem. Eu acho que as boas pessoas gostam de animais, as más pessoas não. Aliás, para mim, quem não gosta de animais não é boa pessoa. E agora vamos ouvir o slogan da nossa Inês. Qual é? Senhor ouvinte, não maltrata ou abandone o seu animal de estimação, pois ela é o seu melhor amigo. Muito bem, André. Rádio Boa Nova. Vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. O Irlandês, de Scorsese, é a estreia cinematográfica da semana, mas não está nos cinemas. É a estreia paradoxal, o novo Scorsese não está nos cinemas em Portugal, mas é o maior filme Netflix em sala. O Irlandês gera outro fenómeno. Há bilhetes à venda por $100 para ver o De Niro e Pacino num cinema. É a estreia mais paradoxal da temporada. O Irlandês estreou-se no dia 27 de novembro na Netflix e, embora pequenos mercados como o português não tenham a alternativa de ver o filme nos cinemas, é o maior lançamento de um filme Netflix em sala a nível mundial. Protagonizado por Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, encantou a crítica e dividiu o mercado num braço de ferro entre o modelo tradicional de ver e mostrar cinema e o novo normal do streaming. Este é um filme a sério, daqueles que fazem história da sétima arte. A película conta a história verídica de Frank Sheeran, Roberto De Niro, um homem que pinta casas para a máfia nos Estados Unidos. Ao longo de 209 minutos, que são nada mais nada menos que 3 horas e meia, nunca nos sentimos entediados, distraídos ou com vontade de desviar o olhar do ecrã. A visita ao mundo da máfia, na sabedoria de De Niro, que nos leva com mestria e facilidade por todas as épocas e todas as idades. O irlandês conta-nos uma história de vida e Scorsese relembra-nos porque é o seu cinema tão convincente. Porque não só tem o ritmo, cor e tensão a nos guiar pelas cenas de ação, como faz isso sem nunca sacrificar a alma das personagens ou aquilo que elas têm para nos contar. Não perca este filme. Sim, não perca, porque isto de facto está a criar um grande sururu no âmbito cinematográfico e de certeza que vai valer a pena com estes grandes mestres do cinema. Ficamos agora com o Daniel Pereira, com notícias do desporto, mas não só, não é assim, Daniel? Sim, exatamente. Realizou-se no passado dia 30 de novembro o torneio em Tondela. De Bócia. De Bócia, com uma colega de equipa a ser apurada para as meias finais e ficou em terceiro lugar em BC5. Ótimo. E duas... o meu outro colega e eu não ficámos apurados. Eu só não fiquei apurado por uma vitória, só tive uma vitória. Ora bem, na gala da Toronto Nivás Pato tivemos, no dia 30. Também no dia 30 tivemos casa cheia e foi um espetáculo bonito, foi um como momento sempre. Muito bonito. Participaste também? Sim, já houve também a eleição do melhor jogador do mundo, que é argentino, é o Lionel Messi. Toda a gente conhece. Venceu mais uma bola. Mais uma. E ultrapassou Cristiano Ronaldo no Paraguai. Tivemos a seleção portuguesa como campeã do mundo de futebol de praia. Muito bem, um grande feito. E na passada semana também tivemos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Dia 3 de dezembro. Dia 3 de dezembro. Em que a tua instituição também participou em várias Exatamente. Atividades, nomeadamente no nosso agrupamento. Exatamente. O que é que vieste fazer? Uma demonstração de Bócia, mais Sim. uma vez? Muito bem. E achas que os alunos da nossa escola participaram ativamente e aderiram? Acho que sim. Muito bem. Parece que a Bárbara aqui também tem algo a dizer. Queria também aproveitar para dizer que a Associação de Estudantes associou-se a esta causa, portanto, às atividades deste dia, com uma... com a organização de um cordão humano durante o intervalo das 10 e um quarto à frente do bar, enquanto já ouvia a música de João Portugal, Somos Iguais Diferentes. Isto também para dizer que é o objetivo da Associação de Estudantes ao longo do ano se ir associando a este tipo de causas sociais e comemorando estes dias que tão importantes são para a nossa sociedade. Muito bem, Sra. Presidente. É sempre um gosto ouvi-la. Boa Nova Rádio. Irresistível. O álbum do Avesso valeu a António Zambujo o prémio José Afonso, atribuído pela Câmara Municipal da Amadora. O registro, considerado pela Blitz o melhor álbum português de 2018, foi vencedor da 31ª edição do prémio, que, desde 88, permeia um álbum inédito editado no ano anterior ao da edição do prémio, cujo tema tenha como referência a cultura e a história portuguesas, que atribuiu ao vencedor um prémio de 5 mil euros. Vengo, soy todo aquello que no puedo llamar mío. Vengo, voy y vengo. Soy todo aquello que no puedo llamar mío. Tengo las aristas tan pulidas. Me fui tatuando de agua y de tiempo. Vengo, voy y vengo. Soy mucho menos lo que sé que lo que siento. Vengo, voy y vengo. Soy mucho menos lo que sé que lo que siento. Y un día derivé hacia tu orilla, quedé varado en un recodo de tu arena. Te hiciste con mis sueños y mis pesadillas, con mis luces malas y mis noches buenas. No sé qué es eso que llaman destino, acaso apenas una vez en la madera. Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera. Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera. Estoy hecho de madera de deriva. Estoy hecho de madera de deriva. Voy a merced de la resaca y del río. Voy a merced de la resaca del río. Vengo, voy, voy y vengo, y vengo. Soy todo aquello que no puedo llamar mío. Vengo, voy y vengo. Soy todo aquello que no puedo llamar mío. Olá, eu sou António Zambujo e estou aqui com o grupo da Escola e o Meio. Ficamos agora com a visita e com a Mafalda Correia. Uma aldeia genuína, por mãos de terra de gente genuína. Essa é a expressão que melhor descreve a aldeia natal em Cabeça, na Serra da Estrela, perto de Ceia. Este ano a festa, que tem a sua 5ª edição, decorre entre 7 de dezembro e 1 de janeiro de 2020. A festa é única no país em termos de decoração. Todos os materiais usados são retirados da natureza. Giestas, videiras ou pinheiros são apenas algumas das matérias-primas usadas para enfeitar a aldeia, que tem o visual completo com a utilização de luzes. Cabeça também é a primeira aldeia LED de Portugal. A aldeia natal é um evento 100% sustentável. Uma das características marcantes da festa é o facto de todo o trabalho é feito pelos moradores da aldeia. As pessoas dedicam horas dos seus dias e noites para preparar a decoração, num trabalho comunitário realizado em espaço próprio. Outra espécie a destacar é o facto de, durante o evento, os moradores da aldeia abrirem as portas das suas casas para receber os visitantes. Na edição anterior, a festa levou milhares de pessoas à aldeia. Neste ano, a organização aposta num crescimento do número de visitantes. Cabeça Aldeia Natal promete um cenário idílico, associado a uma programação apelativa alusiva à época natalícia. A proposta é vestir de Natal este aglomerado de montanha, uma criação inspirada no imaginário de Natal, na Serra da Estrela. A cor é dada pela lã da Serra da Estrela e foi decidida pelas diversas empresas têxteis da região. O evento revelou-se um sucesso. A aldeia recebeu 15 mil visitantes, mostrando e provando o país e o mundo com empenho, dedicação, trabalho e muita paixão, as coisas acontecem. Foi um exemplo a seguir, segundo os locais, a imprensa nacional e estrangeira. Como não podia deixar de ser, Cabeça Aldeia Natal tinha que ter continuidade. Este ano promete mais e melhor. Aqui tem uma visita excelente para a quadra natalícia, aqui bem perto. Muito bem. Já foste até à Aldeia da Cabeça? Sim, já. E é muito bonito. E vale a pena, não é? Sim, sugeres aos nossos sim. ouvintes que não deixem passar este Natal sem visitar esta aldeia, que é uma aldeia muito sustentável, em que tudo o que é utilizado são desperdícios da natureza. E, portanto, nada ali é... Vão-se buscar as tradições, pega-se muito no ambiente ali da... do património material e imaterial da Serra da Estrela, vale muito a pena, é uma tarde ou uma noite muito bem passada. Muito bem, boa sugestão. Bem, agora vamos à política / jovens atentos, porque ao que parece foram conhecidos há poucos dias os resultados de mais um relatório PISA e a Bárbara faz aqui o ponto da situação do que é que foi dito relativamente à educação e ao ensino em Portugal. Senhores ouvintes, esta semana trago uma notícia bastante interessante para o mundo dos jovens e para o mundo da educação. Foi recentemente divulgado o relatório PISA, que é um programa internacional de avaliação de alunos, que é feito pela OCDE. A edição de 2018, portanto esta edição, mostra que apesar dos jovens portugueses de 15 anos é a amostra do estudo, terem descido ligeiramente no ranking que avalia a sua literacia, na leitura, na ciência e na matemática, continuam a ser daqueles que registam uma maior evolução positiva. Cada aluno participou numa série de questionários que avaliaram o seu conhecimento em três áreas-chave: a leitura, a ciência e a matemática, sendo a leitura a área principal desta edição e a sua relação com a escola. São várias as conclusões que este relatório permite retirar quanto àquilo que pode ser o retrato da educação em Portugal, que aparece nos 20 lugares da lista nas três áreas avaliadas. Em traços gerais, as notícias continuam a ser positivas para o país, que se mantém até numa média considerável. Mas desta vez desceu nos conhecimentos de leitura e significativamente em ciências. Na área da leitura, o estudo mostra que os alunos, apesar de lerem, têm algumas dificuldades a interpretar e a adaptar os conhecimentos obtidos. Eu mesmo situo-a na área das ciências. Apenas na área da matemática é que se houve, é que se observou uma espécie de estagnação. Este relatório fala também a nível da diferença do género, sendo que as raparigas obtêm resultados maiores consideravelmente, considerando o género masculino, e também os níveis socioeconómicos dos alunos, onde mostra que os alunos mais favorecidos economicamente, além de terem melhores resultados, têm mais propensões de estudar no futuro do que aqueles que, apesar de terem bons resultados e menores condições económicas. O que é que tu destacas neste relatório? Eu destaco que, primeiro, isto são números, mas é uma pequena amostra, e apesar de termos descido, é uma pequena amostra de que a nossa educação está má. E estes números não traduzem isto. Mas o facto de termos uma descida até significativa, acho que pode ser um dos primeiros indícios para realmente despertar a atenção das pessoas para a decadência que está o nosso sistema de ensino, nomeadamente com as novas medidas implementadas mais recentemente. Falo da flexibilidade curricular, falo desta questão dos chumbos até ao nono ano, que este estudo, que é feito para alunos do décimo ano, é feito 3 em 3 anos, mas com alunos de 15 anos, décimo ano, daqui a 3 anos, estes resultados vão estar cá em baixo, totalmente em baixo, já não vão estar em 20º, de certeza absoluta, porque se continuamos com se este facilitismo for efetivamente aplicado até ao 9º ano... Por exemplo, os níveis de literacia vão baixar, ainda que mais, é um dos dados preocupantes deste mais, relatório. Está, porque depois, passando todos até ao 9º ano, chegando ao 10º ano, 15 anos, onde farão parte deste estudo, terão, claro, resultados pouco promissores no que toca aos resultados anteriores, mas no panorama geral, comparado aos outros países europeus, resultados catastróficos, o que é retrato de como está a nossa educação em Portugal. Uma educação, nomeadamente em escola pública, com pouca intervenção e pouco financiamento por parte do Estado, que não se importa. Nós estamos em uma grande hospital com uma escola e com um politécnico que estão a cair, aos bocados, se for preciso. Porque as pessoas, porque os nossos governantes não se importam. Não se importam com os alunos a passar frio. Não se importam com os alunos a levarem com chuva em cima, a ir ao cacifo, a irem para as aulas. Não se importam com a falta de aquecimentos. Com o chover no ginásio, onde as pessoas correm, sujeitas a perder uma perna, uma cabeça. E dentro dos pavilhões, também chove copiosamente, de alguns dos nossos pavilhões. Verdade, verdade. Pois, devia, falta aqui investimento no ensino. Falta investimento no ensino. E exigência. Exigência. E também o facto de... É assim, nós temos um ensino muito parecido com o que os nossos pais tinham. Este liceu, esta escola secundária, foi inaugurada por alguns dos nossos pais... Da minha geração, um pouco mais velhos, que foram para a história. E as aulas eram praticamente as mesmas que temos só agora. Só que nessa altura eram novas. Eu estreiei aquela escola no nono ano. Só que altura eram novas. Pois, e agora estão velhas. Então, a professora pode dizer, a única diferença agora serão os quadros, não são? Os quadros interativos que só funcionam em algumas salas. Sim. É que deve ser a única porque, diferença porque que as condições da escola são agora piores do que quando eu lá estudei. Porque para a altura eram novas. Para agora, passaram tantos anos, estão usadas, estão decadentes, estão velhas. Exatamente. Precisava de intervenção e sabemos que o problema das obras na nossa escola se tem arrastado. O diretor já aqui o disse o ano passado e ainda está por resolver. Pois, de facto, falta investimento. Só com investimento na educação sério e com o nível de exigência é que nós, com certeza, vamos ter alunos melhores. E adequado às novas tecnologias, à nova geração de alunos que não têm as mesmas necessidades que as pessoas... E têm outras, pois. Sim, têm outras necessidades. Nós, a minha geração, já não consegue estar 100 minutos a ouvir um professor debitar matéria como era antigamente. Nós não conseguimos. Nós temos exames que já não avaliam tanta competência a nível de matéria, mas sim os nossos conhecimentos do dia-a-dia. Destaque para o exame de geografia que eu fiz no ano passado, que era basicamente a nossa cultura geral, a nível da agricultura, a nível de das indústrias, ao nível dos meios de comunicação. E, portanto, esse tipo de competências, que eu acho que é bem serem avaliadas, mas também é importante a matéria teórica, mas não se conseguem com o professor a debitar a matéria uma aula inteira ou a ler um PowerPoint e nós a passarmos. São precisas novas metas, novos métodos de nós estarmos no terreno, nós conhecermos algo mais prático. Mais prático, mais concreto, que nos desperta a nossa atenção. Muito bem, Bárbara, já deixaste aqui muitos réptos. Se nos ouvisse o Sr. Ministro da Educação, fazia-lhe muito bem. Ficamos agora com notícias, ao que parece boas notícias aqui de âmbito nacional, não é assim, Maria Pedro? É sim. Portugal é o melhor destino do mundo e ganha 13 Oscars de turismo. Nem Brasil, Dubai, Índia, Grécia, Estados Unidos ou a vizinha Espanha. Entre mais de 2 dezenas de países candidatos, a vitória foi para Portugal, que renova assim o título de melhor destino turístico do mundo. É o 3º ano consecutivo que o país vence os World Travel Awards, cuja gala final mundial se realizou esta quinta-feira em Mascate, Omã. Considerados os Oscars de turismo, a cerimónia garantiu mais de 1 dezena de prémios a Portugal, entre galardões de para Lisboa, melhor destino de escapadelas urbanas do mundo, Madeira, melhor destino insular, Passadiços do Paiva, melhor atração turística da aventura, ou, entre outros, Sintra, via Parques de Sintra, que gera património do concelho, distinguida como a melhor empresa do mundo em conservação. O turismo de Portugal também é o melhor entre os organismos oficiais do turismo do mundo. Entre mais de 1 dezena de premiados em Portugal, contam-se vários hotéis e empresas. Os World Travel Awards foram criados em 1993 para premiar a indústria turística a nível mundial, estimulando a competitividade e a qualidade. Portugal deverá continuar a bater recordes no turismo em 2019. Apesar do abrandamento verificado nas economias dos principais mercados emissores de turistas, designadamente da alemã e da britânica, esta última com as vicissitudes do Brexit. Segundo os últimos dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística, Portugal recebeu mais de 21 milhões de turistas até setembro. E segundo a Secretaria de Estado de Turismo, as perspectivas apontam para que o ano seja encerrado com 27 milhões de turistas. O crescimento também é visível ao nível das receitas, tendo os proveitos totais dos hotéis subido 7% no acumulado do ano até setembro, e em comparação com 2018, atingindo 3.450 mil milhões, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Notícias porque turismo significa também uma melhoria na economia do país, portanto os turistas são sempre bem-vindos. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Muito bem, ficamos agora com uma sugestão de leitura, uma excelente sugestão que nós reiteradamente aqui trazemos, porque é um excelente livro, um clássico já, mas que nós sugerimos às novas gerações, aos senhores ouvintes, obviamente, mas às novas gerações, para que leiam, se ainda não tiveram esse prazer. Caros ouvintes e leitores, esta semana escolhi o mais conhecido livro de Aldous Huxley, intitulado Admirável Mundo Novo. Publicado em 1932, Admirável Mundo Novo tornar-se-ia um dos mais extraordinários sucessos literários europeus das décadas seguintes. O livro descreve uma sociedade futura em que as pessoas seriam condicionadas em termos genéticos e psicológicos a fim de se conformarem com as regras sociais dominantes. Tal sociedade dividia-se-ia em castas e desconheceria os conceitos de família e de moral. Contudo, esse mundo quase irrespirável não deixa de gerar os seus anticorpos. Bernard Marx, o protagonista, sente-se descontente com ele, em parte por ser fisicamente diferente dos restantes membros da sua casta. Então, uma espécie de reserva histórica em que algumas pessoas continuam a viver de acordo com os valores e regras do passado, Bernard encontra um jovem que irá apresentar a sociedade antisséptica do seu tempo, como um exemplo de outra forma de se ver e viver. Sem imaginar sequer os problemas e os conflitos que essa sua decisão provocará. Admirável Mundo Novo é um aviso, um apelo à consciência dos homens. É uma denúncia do perigo que ameaça a humanidade, se o tempo não fechar os ouvidos ao canto da sereia de uma falsa noção de progresso. Não perca este livro. Se ainda não leram, pode ser uma excelente sugestão para as próximas férias, porque eu acho que no tempo que vivemos ainda faz mais sentido o conteúdo deste magistral livro. E agora ficamos com Pensar Mata e o André Silva. E já é dezembro, agora até ao Natal vai um saltinho de pardal. E para si, que ainda não fez as compras dos presentes de Natal, deixo a recomendação do escritor Oren Arnold. E cito: Sugestões de presentes para o Natal. Para o seu inimigo, perdão. Para um oponente, tolerância. Para um amigo, o seu coração. Para um cliente, serviço. Para tudo, caridade. Para todas as crianças, um bom exemplo. E, para si, respeito. O Natal é um estado de espírito. E melhor do que ser Natal só em dezembro, desejo boa sorte para que façamos todos um esforço para que permaneça Natal o ano inteiro. Muito bem, André. Isso é que é espírito natalício a sério, porque deve ser todo o ano e não só uns dias em dezembro. Muito bem, ficamos agora com as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Semana da Cultura Científica, nos dias 26 e 27 de novembro e no âmbito do Clube Ciência Viva do nosso agrupamento, foram dinamizadas por investigadores da Universidade de Aveiro palestras e biovídeos alusivos à biodiversidade. Foram focados assuntos como a poluição, a toxicidade que o homem teima a introduzir nos ecossistemas, não se preocupando com as consequências. Assim foram escolhidas as palestras Tóxicos no meu prato e Peixes e droga. Os alunos mostraram receptividade e entusiasmo pelo facto de conversarem com os verdadeiros cientistas. Até os mais pequeninos se mostraram admirados com tanta biodiversidade. Realizou-se entre 18 e 25 de novembro o intercâmbio entre o nosso agrupamento e uma escola polaca. Este é o terceiro programa de intercâmbio que o nosso agrupamento promove e teve este ano a sua primeira edição. Pretende-se que, tal como com os outros dois, este seja a primeira edição de muitas. Desta feita foram as turmas de GPSI, 12º ano, Multimédia e GEI, 11º ano, a beneficiar desta oportunidade única. A quando do primeiro contacto com os alunos, a sua recepção não foi de imediato positiva, devido a algum preconceito relativamente ao país em questão. Após algum trabalho de desmistificação, foram 18 os alunos que manifestaram interesse em participar e foram acompanhados pelas professoras Cristina Borges e Teresa Batista. E todos ficaram surpreendidos pelo país e pelo povo que encontraram. Um país que, não obstante tudo o que se passou no século XX, está em franca recuperação e dá mostras de um rápido desenvolvimento, estando a par com o resto da Europa. Foi uma semana repleta de emoções, de descobertas e de conhecimento. Os nossos alunos ficaram alojados em casa dos seus congéneres polacos, o que em muito desenvolveu a sua competência em língua inglesa. Por outro, o conhecimento social e cultural é um facto neste tipo de saídas. Era recorrente ouvir os alunos comentar as diferenças que encontraram no dia-a-dia da família acolhedora relativamente à sua realidade. A escola que nos acolheu é muito mais pequena do que a nossa, uma vez que só tem ensino secundário e é uma das 5 da cidade. A este nível, os nossos alunos aperceberam-se de um conceito diferente de viver na escola. Na Polónia não existe o conceito de almoço, refeição quente. Os alunos comem sandes, as escolas não têm cantina e as atividades letivas terminam às 15h30. Depois, já em casa, há lugar à única refeição quente do dia. Outra grande diferença é a inexistência de horas livres. Quando um docente está ausente, há sempre outro que garante a ocupação dos alunos. Em termos de visitas, os nossos alunos tiveram o privilégio de conhecer locais importantíssimos da história da Polónia e do mundo, tais como Cracóvia, Auschwitz, uma mina de prata, um museu que conta a história da Polónia, entre outros. Também houve tempo para conviver e as oportunidades para isso foram muitas e variadas em festas e passeios. Definitivamente, esta experiência marcou todos os alunos que nela participaram e mesmo as contrariedades foram oportunidades de crescimento. O Clube Europeu promove, uma vez mais, o programa O Parlamento dos Jovens e o Concurso Euroescola. Trata-se de uma iniciativa da Assembleia da República desenvolvida ao longo do ano letivo com escolas de todo o país. O programa culmina com a realização anual de 2 sessões nacionais na Assembleia da República, uma ação destinada aos alunos do ensino secundário e outra destinada aos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico. Os temas para este ano são, para o ensino básico, violência doméstica e no namoro, da sensibilização à ação. E para o ensino secundário, violência doméstica e no namoro, como garantir o respeito e a igualdade. Convidamos os alunos interessados em participar no Parlamento dos Jovens a apresentar uma lista candidata constituída por 10 elementos até ao próximo dia 11 de dezembro. Cada lista deve apresentar 1, 2 ou 3 medidas sobre o tema, acompanhadas de uma breve justificação. Para mais informações, devem contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou os diretores de turma e consultar a página web do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. Estamos assim a terminar mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, André Silva, Estevão Abreu, José Fonseca, Manuel Monteiro, Patrícia Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. os Chutes e Pontapés irão atuar na Altice Arena no dia 1 de maio do próximo ano. O mote será a celebração dos seus 40 anos de carreira. Para ajudar na festa, os Chutes e Pontapés contarão com a presença do maestro Osvaldo Ferreira e da Orquestra Filarmónica Portuguesa, num total de mais de 70 músicos em palco. Os arranjos das canções ficarão a cargo de Mário Lajinha, Ricardo Cândido, Sondor Choi e Nicolas Mazmanian. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais. E continuar. Às vezes basta uma